não. Sei que meu passado não é dos melhores, mas você já teve rolos bem piores. Não vamos levar em consideração. Não tô me comparando a você. O que a gente fez ou deixou de fazer não vai mudar o que rolou. Só não engana se eu começar a te chamar. A gente fez ou deixou de fazer, não vai mudar o que rolou. Só não estranha se eu começar a te chamar. A gente